Então, a gente vai começar agora com a Margarete Áquila, que ela vai fazer uma harmonização musical, e logo depois a Xeliana vem. Exatamente como o doutor espanhol, a Xeliana fala. Se o doutor falou meia hora, dando uma mensagem de meia hora, ela deve dar uma mensagem em 10 minutos, no máximo. E aí ela, abre para vocês perguntarem, tá? Mas eu vou pedir, por gentileza, não perguntem nada pessoal, do tipo assim, eu sou das Pleiades, por que é que meu cachorro mordeu meu pé? Porque ela não responde. Ela responde todas as perguntas que possam trazer conhecimento e expansão de consciência para todos nós, tá bem? Então, tudo aquilo que é feito no individualismo, ela deixa passar, e tudo aquilo que é feito no coletivo, ela ressalva como bom, tá certo? Tá bom, pessoal? Mas vejam, é uma oportunidade de vocês de falarem com um ser de outro planeta, que o planeta dela orbita uma das estrelas das Pleiades, o nome dela é Hipparion. É a oportunidade de vocês saberem o que eles pensam, no que eles creem, né? Naquilo que eles estão, tirem dela, o que vocês puderem de informações, porque é um extraterrestre que vai falar conosco, tá certo? E eu acho isso relevante. Ela fala aqui toda vez, mas a maioria de vocês acho que nunca ouviu a Xeliana falando, né? Então, essa é bem interessante, a lógica deles... Às vezes nos escapa, né, Tereza? Mas, enfim, é lógica, tá bom? Então, agora a gente vai ter uma maravilhosa harmonização com a Margarete Áquila, que, na minha opinião, é a melhor voz do Espiritismo, não só pelo conteúdo, mas pela suavidade, pelo talento. E, depois disso, a Xeliana já vai vir falar conosco. Boa noite. É sempre assim, né? É a minha DJ de vez em quando eu sou DJ dela. Mas é muito bom trabalhar juntos. Bom, é bom estarmos aqui nessa oportunidade única, né? Porque a Xeliana só está uma vez ao ano com a gente. É praticamente só isso, né? Falando, é. Ela trabalha, mas eles não são de ficar trocando muita informação, né? O negócio deles é trabalhar. O povo produz bem, né? Eles são altamente produtivos. Então, vamos lá, cantar. A Xeliana me inspirou muito do meu trabalho, da direção que o meu trabalho tomou. Num dia que eu estava fazendo um banho de ervas, né? Uma Águas de São Pedro. Num termas lá que tem lá. E ela começou, então, a sugerir um monte de coisas que hoje eu levo muito a sério e que sei que faz muito sentido, né? Do trabalho musical para quebrar padrões neuronais, para quebrar padrões de pensar, de sentir, caminhos que nós utilizamos dentro de nós, né? Para resolvermos as coisas, quebrar alguns padrões que não nos levam a lugar algum. Que levam, sim, mas a um lugar muito ruim. Né? Há um estado de humor terrível, sentimentos e comportamentos bem inadequados. Então, a ideia é quebrar padrões. Preste atenção. Vamos quebrar tudo aqui. Só não tem uma guitarra para quebrar. Então, eu vou começar a Fantasma da Ópera. Tudo que se quer. Meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. é tudo que se quer. Leve como um vento, quente como um sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade, livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia, teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem. Uma oração que eu gosto muito, que é bem antiga, creio em ti, para mim uma das mais belas orações, que é sempre, eu sempre canto essa música quando eu tenho que renovar a minha fé. Então eu vou cantar para que todos façam os mesmos, a mesma nova aliança, né, de renovar a sua fé para poder superar todas as suas dificuldades. Cadê minha DJ? Não, tô brincando, pode ficar quietinho. Eu vou descer. Botão que abaixa. Você já viu DJ que não sabe o botão que abaixa? Essa é a DJ. Como você fala assim da minha mesinha tão bonitinha? Ela é antiga. Conte partiró. Promessa de amor eterno. E quem aqui não tem um amor eterno? Não é mesmo? Quando somos como sonhadores, ontem nunca me parou. E eu sou que não te amo, te amo, me estanza quando uma canção. Tu sei, tu come, come, su, le finestre, mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Yeah. Obrigada. Muito bem. Me pediram, a mil pedidos de quem? A mil pedidos de Sheliana. Engraçado que em 2006, 2007, eu já cantava, já tinha o meu trabalho. E o De Luca, vocês devem conhecer o De Luca, um grande espírita. Uma vez, na primeira vez que a gente se encontrou, ele virou para mim e falou assim: você sabia que você tem uma irmã? E ele chamou de irmã. Achei interessante. Uma irmã que é muito alta, muito magricela. Ele nunca falou de extraterrestre. Uma irmã muito alta, muito magricela. E ela usa uma roupa mais ou menos assim, né? Um manto meio que... não é um manto, mas uma roupa mais justa, branca, bem clara, com um cinto diferente. Quer dizer, naquela época, hoje que eu me lembrei, que ele já falava que a Sheliana já estava do meu lado, e eu não sabia que ela existia ainda, né? Interessante. Oração de São Francisco. Essa oração, para mim, é uma das mais belas, mais profundas, que falam de tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então, sempre que eu canto, eu peço para Jesus muita coragem, para Francisco de Assis muito apoio, para que eu seja a luz por onde quer que eu passe. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a minha, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu presentes. Senhor, canta, fazei-me um instrumento onde houver. Abençoando a cada um de vocês, levando a luz e a coragem, ensinando o desapego, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas. Mestre, que assim seja. Qual? Bom, os franciscanos estão muito presentes na casa, né? E eles ensinam muito a lei do desapego. Então vocês imaginam só como é feroz a coisa aqui dentro, não é? Como é que a gente tem que lutar para perder esse apego todo? Qual você quer de Natal, santo Deus? Tem uma criança aqui que não para de pedir. Então vai atrasar, porque são duas músicas que tem que cantar. Então, Noite Feliz. Então, a renovação, pode pôr, a renovação, Noite Feliz, fala bem da renovação do nosso coração, de voltarmos a ser crianças. O que você quer? Tá, não, deixa do jeito que tá. Põe de novo. Essa DJ, eu vou te falar. Vamos voltar então a ser crianças e a ser puros de coração? Isso que significa o Natal. Voltar a ser puros, a renascer para a vida. Quem sabe cantar aí? Noite feliz, bem baixinho. Noite feliz, ó Senhor, Deus amor, pobrezinho nasceu. Aos pastores. Coral bonito, hein? E para encerrarmos o vídeo do Te Ofereço Paz, também há milhões de pedidos na Xiliana. Tá em vídeos, vídeos, vídeos. Não é vídeos caseiros, é vídeo. E sabe que ela faz sempre isso? Então, torcendo para o mundo inteiro, vai precisar baixar um pouco. Para que o mundo, para que no mundo tenha paz, mas começando aqui dentro de nós. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas. Quem já sabe pode cantar aí, cadê o coral? Vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Trabalhemos juntos. Agora vocês, hein? Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Tuas necessidades, se eu te vejo, eu te sinto, e Deus, minha sabedoria flui de onde? De uma fonte superior. Assim seja em 2017, 2018, 2019, para sempre. Valeu, obrigada. Agora é com você. Saudações. Pode, por favor, tirar o foco. Agradeço, amigos da Terra. Falo em nome da Confederação Galáctica. Há muitos milênios atrás, o planeta Terra era um planeta de ninguém e foi usado para pesquisa, para fugas, para novas esperanças de vida e para retirada de elementos minerais que aqui haviam em abundância. Depois o planeta começou a ser colonizado por civilizações de tecnologia, mas não força moral, até que a perda da referência da lei da fraternidade culminou com o grande dilúvio que vocês aqui conhecem, no momento em que o Sol de seu sistema solar sofreu a maior das suas tempestades, e como estava a Terra sem o seu campo magnetosfero, sofreu toda a intensidade da tempestade solar. Isto fez com que os seres que aqui viviam tivessem perda considerável de genes ativos, e ao perderem estes genes ativos, perderam o conhecimento, perderam a conexão com a fonte criadora. Vocês tiveram que recomeçar quase do início, porque tendo tudo, nada de valor deram, porque tendo facilidades para evoluir, aferroaram-se à ilusão da terceira dimensão, porque conhecendo a verdade espiritual, abandonaram esta verdade em troca de desejos e bens temporários, porque eram materiais. Ao recomeçarem do início, já como um planeta rebelde, não mais contaram com a presença da Confederação. A Terra foi declarada planeta hostil e nenhuma nave confederada podia aqui pousar. Contudo, aquele que era o regente planetário e hoje é o regente galáctico, ser que vocês conhecem como Jesus de Nazaré, sempre manteve o seu foco na evolução terrena da Terra e foi permitindo que aos poucos nós pudéssemos conviver com vocês anonimamente, apoiando-os e protegendo-os de seres com menos escrúpulos do que vocês tinham, do que vocês hoje têm. Em verdade, muito pouco progrediu moralmente a raça humana se considerarmos quem vocês foram e quem vocês são. Mas é preciso que saibam que entre vocês raro será aquele que nunca tiver vivido em outro planeta que não a Terra, porque somos todos viajantes de muitas esferas e vamos aprendendo nelas aquilo que cada uma tem para nos ensinar, deixando a nossa marca e trazendo a marca delas conosco. Culminam vocês hoje encarnados no planeta Terra, no momento em que este planeta vai abandonar a sua energia de terceira dimensão, que vocês aqui denominam expiação e provas, caminhando para uma oitava acima na escala vibracional, que vocês aqui chamam regeneração. Vocês que aqui estão, muitos de vocês vindos de muitas jornadas fora deste planeta, outros aqui já algumas jornadas, estão aqui porque pediram a oportunidade de viverem no momento mais importante da atual humanidade, momento em que vocês poderão crescer infinitamente, em que a expansão da consciência poderá ocorrer infinitamente, em que finalmente vocês poderão aprender a dar valor ao Espírito eterno e não à matéria finita. Encarnar num momento de transição planetária é a maior prova que um espírito pode submeter a si próprio. Em meu planeta, no momento da transição, infelizmente, os que detinham o poder preferiram destruir o planeta a ceder, a conversar, a compreender. Nós, poucos que tínhamos a consciência do que iria acontecer e tecnologia para isso, conseguimos fugir antes que o planeta se fosse destruído e conseguimos ir até um planeta pequeno, jovem, ainda primitivo, mas de imenso potencial, chamado Ipariam, onde fizemos a nossa colônia e onde vivemos até hoje. Em nosso planeta, quando chegamos, éramos tridimensionais como vocês. Éramos seres que tinham medo, éramos seres que tinham posses. Mas chegando a um planeta onde nada existe além da luta pela sobrevivência, nós fomos gradualmente aprendendo a compartilhar, a ceder, a compreender, a conviver em paz. E o próprio silêncio em que estávamos envolvidos nos levou a desenvolver a harmonia interior. Hoje somos já bem avançados na regeneração. Hoje os corpos físicos que ocupamos são bem mais leves e simples do que aqueles que vocês ocupam. O nosso cérebro é potencialmente mais desenvolvido, assim como todos os nossos sentidos. Nós desdobramos lucidamente com facilidade e todos têm mediunidade já aberta e desenvolvida, de modo que convivemos com os planos fora físicos da mesma forma como convivemos com os físicos. Nós não mais depredamos o planeta, nós nos somamos a ele. Os nossos irmãos animais não são pasto nem repasto, mas irmãos de crescimento evolutivo. Os nossos irmãos vegetais são para nós queridas crianças a quem embalamos. Vivemos de energia prânica, exceto quando estamos longe de nosso sol. O sol de vocês é muito pequeno para nos alimentar. Então, na nave, temos alimentos líquidos ou pastosos provenientes de vegetais. Mas o que mais aprendemos foi a reconhecer a existência da fonte criadora, a quem vocês chamam de Deus, não distante e não preso a um dogma, mas presente em cada pequenina partícula atômica de todos os átomos que nos compõem e que compõem o universo. E sentindo esta presença da fonte criadora, fomos devagar, bem devagar, conhecendo a nós mesmos. Este é o que vos espera. É isto o que poderá ser para cada um de vocês. Conhecer a si próprios em paz e harmonia, aceitando que ainda são seres que precisam de muita engenharia para poder viverem em paz completamente, mas com um potencial ilimitado de fazer o bem. Nós não vemos em vocês seres menores, nem seres pequenos, que precisam de nossa liderança. Vemos em vocês irmãos mais jovens, sim, mas com essência extremamente boa. Aprendemos com Sananda, que vocês chamam de Jesus, que não devemos olhar a vocês como vocês são hoje, mas devemos olhar para quem vocês poderão vir a ser. E desta forma, ansiamos por recebê-los de volta na Confederação. Ansiamos por poder compartilhar com vocês as conquistas que já fizemos para viver de modo harmônico, de modo tranquilo, de modo igual, libertário e fraterno com todos os seres. Ansiamos o momento em que nos seja permitido estar junto a vocês para apoiá-los no processo de reconstrução deste planeta que se chamará Nova Terra. Já estamos trabalhando há muito tempo para a preparação da nova raça humana, uma raça cujos corpos aperfeiçoados serão formados por espíritos de maior evolução e equilíbrio, espíritos que já começaram a nascer aqui, que vocês chamam de crianças cristais. A Confederação, na verdade, não tomará qualquer atitude contra a raça humana. A Confederação não precisa do planeta Terra. Nós somos bilhões de planetas evoluídos, mas queremos muito que a Terra seja feliz. Queremos muito que vocês sejam livres, libertos dos medos que os atascam ao passado, que já não deveriam mais frequentar. Em nome desta Confederação, mas acima de tudo respondendo aos pedidos de amor e fraternidade que Sananda nos faz, estamos aqui para apoiá-los, estamos aqui para compreendê-los, estamos aqui para ampará-los e auxiliá-los, respeitando o seu próprio arbítrio, respeitando a sua capacidade criativa, respeitando a sua inteligência e a sua força de conquistar. Somente se vocês colocarem em risco o sistema solar, vocês sofrerão uma intervenção. Por isso, vocês que detêm um poder ilimitado, usem deste poder, buscando a cada instante vibrar paz para o planeta Terra. Vibrem paz para todo o planeta Terra. Não se percam com o medo, não temam o mal, não temam aqueles que pensam ter poder, porque o poder, na verdade, é fugidio. O único poder que reconhecemos é aquele que vocês chamam de fé. E esta fé vemos em muitos corações dos terrícolas e por isso temos esperança. Esperança de que vocês sejam capazes de ver o outro lado, de compreender que são eternos e, ao compreender isto, medirem suas palavras, seus pensamentos, suas ações e sentimentos, pensando que isto estará sendo brotado para a eternidade. Não vivam para o dia de hoje, não vivam apenas para esta encarnação, vocês sabem mais. Vivam crendo que são eternos, vivam colocando todas as suas fés nesta eternidade, porque se fizerem isto, vocês caminharão pelo caminho da retidão, vocês caminharão pelo caminho do meio, vocês caminharão pelo caminho da fraternidade, como muitos avatares nesta terra falaram em diferentes jargões. É preciso que vocês compreendam do poder ilimitado que têm. Unam-se com este poder, unam-se com aqueles que pensam igual e façam a diferença, porque o planeta Terra não suportará muito tempo esta insanidade. Vocês se equivocam ao achar que o mal está vencendo, equivocam-se ao pensar que o mal cresceu. É verdade que o mal agora está exposto, mas o bem cresce 2 vezes mais que o mal. A compreensão expande-se muito mais do que o medo que prende os espíritos ao mal. Então creiam nesta esperança, creiam neste novo horizonte, creiam nesta nova terra, para que vocês possam habitá-la, para que vocês possam criá-la hoje, tornando a verdade em breves anos. Nós estamos aqui como irmãos para ampará-los e ajudá-los e assisti-los, mas não para resolver os problemas que vocês criaram. Isto cabe a vocês. A nós cabe estar ao lado sempre para ajudar quando formos solicitados. Estou pronta para responder questões. Saudações. Ela pergunta como está o processo de libertação da Terra. Eu diria que está avançado. A guerra que existe no plano espiritual entre a luz e a escuridão hoje é bastante acentuada e muitos de vocês trabalham conosco no reerguimento de espíritos caídos, na libertação de espíritos reféns. Eu diria que está avançada. Sim. Sim, nós utilizamos chips para muitas razões. Todos aqueles que são abduzidos ou contatados recebem pelo menos um chip de seguimento a fim de protegê-los e também acompanhá-los no seu desenvolvimento. Mas também colocamos um outro tipo de chip que é chamado de facilitador, cuja função é potencializar o que vocês já têm, a fim de que vocês possam exercer as suas missões no despertar da nova raça humana. Sim. Nós não escolhemos, são vocês que antes de reencarnar, conscientes do débito que têm para com a raça humana e o planeta, colocam-se como voluntários para ceder material genético e estudo para a formatação da nova raça humana. Os abduzidos e os contatados são feitos a partir do próprio voluntariado. Nós os reconhecemos pelo material genético. Cada um de vocês tem um gene ou um genoma ou um mapa genético que é único neste universo, pode haver similar, mas não idêntico, porque ele é feito de cada escolha, de cada aprendizado e ação que vocês tiveram em cada uma das suas encarnações. Portanto, pode haver similar, mas jamais idêntico. Quando você se predispõe voluntariamente a atuar no projeto Nova Raça Humana, Nova Terra, vocês são identificados por nossos sistemas de busca e cada DNA emite um som único. Quando identificamos este som e damos início ao trabalho que foi feito para aquela programação existencial. Sim. Veja, quem não aceitou o voluntariado antes não se tornará um abduzido, mas isto não quer dizer que não possa se tornar um contatado. Todo aquele terrícola que deseja honestamente participar do salvamento do planeta e do amor a todos os seres vivos, este está de comum acordo e sintonia conosco. Assim, se houver permissão dele próprio e de seus tutores kármicos, ele faz parte do projeto e, como contatado, ele pode, se for necessário, receber um chip facilitador. Sim. Sim, é a maior das ameaças, juntamente com os países poderosos. Ele é fruto dos Estados Unidos da América. Sim. Não há possibilidade estatística, porque todas as variáveis futuras são possíveis. Neste momento, não há formação de nenhuma massa crítica predominante. A única massa crítica que é mais intensa é a do materialismo e do medo. Então, todos os futuros são possíveis, desde uma guerra nuclear ou biológica, que é muito mais cruel, até um movimento para a paz mundial. Compreende? O futuro da Terra não está definido. Nesse instante, a instabilidade é muito grande. Sim. Não. Sim. Você que levantou a mão. A nossa consciência evolui por contraste. O universo tem luz e trevas. E parece as trevas exercerem um papel fundamental na evolução da consciência. Você poderia explicar isso? Quem coordena, administra isso? Lúcifer? Se é, quem é ele? Não existe trevas, o que existe é ausência de luz. Lúcifer não é o ser que comanda. Na verdade, não há um ser que comanda o mal. O que existe é a ignorância do bem por parte de muitos. Existe a fonte criadora como fonte imanente da vontade absoluta, eterna e infinita. E existem aqueles que dão forma a esta criação. Eu não sei se você me entende. Os criadores ou prepostos, como vocês chamam, dão forma à criação. O mal não tem que haver, é escolha, é opção. Mas uma coisa é real: quando forma-se uma centelha, que a mônada existe, este afastamento consciencial da fonte criadora, porque nada mais é do que um minúsculo agrupamento energético. Este afastamento por um tempo muito longo, onde o aprendizado das leis básicas da existência e depois da sobrevivência e depois da reprodução e depois da alimentação coabitada, este momento muito longo que existe, afastam aquela jovem centelha do conhecimento, ainda que dentro de cada átomo dela exista a fonte criadora. Quando você está muito longe de casa, o frio faz com que você busque a coberta mais próxima, se é que você me entende. Não é obrigatório que exista o mal, é opção. Infelizmente, todos nós, de modo geral, mas não absoluto, optamos sempre pelo medo de perder no individualismo e, voltados para o eu que somos, acabamos por tomar atitudes e escolhas erradas, e estas escolhas erradas alimentam o que você chama de treva. A treva nada ensina, o que ensina é a luz. A treva faz parte, é bipolar este universo, porque ainda é muito jovem. A treva não é necessária, necessária é sempre a luz. Compreende? É erro dizer precisamos da treva para evoluir. Não, precisamos apenas e tão somente da luz para evoluir. A evolução dá-se apenas com o ganho fotônico. E este ganho fotônico aqui chama-se luz. Não, não tem necessidade de passar pelas trevas. Vocês passam porque querem. Vocês tomam atitudes e decisões erradas porque querem. Vocês são superficiais porque querem. Vocês são imediatistas porque querem. Vocês não precisariam ser nada disso. Aliás, vocês hoje poderiam já ser um planeta de franca regeneração se fossem um pouco menos egoístas do que são. Esta pergunta cabe aos terrícolas dizer. Vocês são arbitrários e donos das suas decisões. Sim. É, passado 3 anos, 2012, o que foi 2012? Foi um marco? Foi uma liberação de dimensão? O que foi DNA? Em 2012 foram retirados daqui quase 8 bilhões de ovoides que vocês sequer contabilizavam. Com esta mudança que houve, já mudança vibracional no planeta se principiou. Infelizmente, cada vez que o planeta quer dar um salto para frente, vocês, por medo, prendem o salto para trás. Assim foi no século XIX, assim foi agora. Vocês caminham para um momento final de decisão. Vocês têm poucos anos para decidir o que querem e quem são. Esta data já tem definição no plano extrafísico da Terra e no plano galáctico, compreende? A energia não pode continuar bloqueada. Aqui a Terra é como se fosse um nó de bloqueio de energia em todo o sistema solar. Então há uma data. Depois desta data, tudo vai se precipitar, quer seja para o bem, quer seja para a ausência deste. Você poderia dar essa data? Não. No seu planeta que explodiu, você falou que poucos saíram e foram para a Inferno. Os que ficaram, o que aconteceu? Quando um planeta é destruído, aqueles que ali estão são massa perdida. Você perde quase tudo. No documentário que eu vi, nós aqui, os habitantes da Terra, estamos com tempo, data, limite. A gente, todos os habitantes, temos umas consequências que em 2019 a gente da Terra podemos receber novamente uma consequência da falta de água. E o tempo limite para tudo se acertar no nosso planeta é 2050. Qual seria a consequência se caso não for decretado, não for entrado num acordo até 2050? O que nós poderemos sofrer? Vocês se tornarão Terra Cruz, onde a dor ainda predominará, ao invés de Nova Terra, onde a fraternidade crescerá. Vocês falam de 2019, 2017 é o ano-chave. Não quer dizer que acontecerá, mas será o ano-chave. A vibração de cada pessoa em direção ao bem pode fazer diferença? A direção de cada pessoa fará diferença. A vibração é a diferença. Se cada um de vocês se motivasse a vibrar luz pelo planeta, vocês conseguiriam mover o planeta muito mais rápido e aboliriam o risco desta nefasta guerra que está sendo armada. Vocês já mataram milhões em guerras e ainda assim não entendem. Sim. É muito simples. Basta que você ame aos animais, respeite aos vegetais, respeite aos minerais e compreenda que os hominais são iguais a você. Se você conseguir isto, já terá contato conosco. Para todos vocês que querem contato conosco, nós convidamos a se espiritualizarem, nós convidamos a praticarem o bem. Existem três bases para o contato. É o autoconhecimento, sem o qual vocês não conseguirão melhorar. O conhecimento, sem o qual vocês continuarão reféns de mentiras, e a prática do bem. Não é possível estarmos em seres que não praticam o bem, compreende? Se você fizer isto à noite, quando for dormir o seu corpo físico, e você entrar em onda alfa, apenas diga que você está pronta para o contato. Veja-se dentro de um cilindro azul claro. Se você tiver quanto um energético necessário e suficiente, você será, por um de nós, trazida à nave. Nós queremos muito estar em contato com vocês. Sim. Não, a internet age no sentido oposto. É possível despertar em massa com músicas como a que vocês ouviram aqui, com a frequência de Hertz levada a uma faixa não como a que vocês estão habituados, que destruiu vocês na Segunda Guerra Mundial, mas numa frequência de Hertz como esta unidade som faz. Este tipo de música é o libertar da mente. É como nós podemos nos aproximar mais rapidamente de vocês. Sim. Você fala que precisa das três, né? Mas eu entendo que se a gente passou por vários planetas, você mesmo falou que nós estamos aqui hoje, mas já estivemos em outros planetas. Então, eu entendo ele como universalista, não localizado. É, por que tem essa ligação ao último lugar de reencarnação? Eu não estou no último lugar. Eu estou encarnada, eu vivo em Hyparion, Hyparion é nas Pleiades. Neste momento eu estou pleiadiana, porque vocês não conhecem Hyparion. Então a nossa referência para vocês são as nossas constelações. Assim como você, se vier se apresentar para algum de nós, você vai dizer, eu sou terrícola, eu moro na Terra, esta é a sua identidade. Assim como vocês dão a profissão como identidade, vocês dizem, sou professor, sou médico, sou criador de animais. Esta é a identidade atual, não a cósmica. Todos somos seres universais. Vocês ainda têm árvores, ou tiveram árvores no seu planeta? Em meu planeta existem três árvores para cada hominal. Vocês convivem com os espíritos das árvores lá? Nós convivemos com os nossos irmãos vegetais, sim. Uma das coisas que eu mais sinto falta de meu planeta é um bosque que nós temos, que chamamos o Bosque da Paz, onde as folhas são como se fossem flautas e quando o vento passa nós ouvimos lindas músicas. Nós temos pelos irmãos vegetais respeito e amor. Sim. Existem espíritos sem evolução em todos os cantos deste universo. Os greys, que você diz, são seres que perderam a diversidade biológica porque abusaram da clonagem. Hoje estão em busca de readquirir esta diversidade biológica. Eles, assim como vocês, são ainda uma raça um tanto quanto hostil, mas, assim como vocês, também podem evoluir. E muitos já estão trabalhando conosco. Se nós analisássemos a raça humana por aqueles noticiários que vemos de vocês, com certeza diríamos que são todos hostis e primitivos. E isto está longe de ser verdade, não é? por isso não podemos rotular uma raça, seja ela qual for. A Terra recebeu, logo após o dilúvio na África, seres da rebelião que vocês aqui chamam de Lúcifer, e ali aportaram porque foram derrotados na guerra de Órion. E ali aportando eram grandes lagartos, eram répteis de imenso poder, chamados a si próprios de draconianos, porque vieram do sistema de dragão ou draco. Esses seres que estão vivendo na Terra desde essa época estão unidos e irmanados a magos negros, hominais como você, a lemurianos, a atlantes e outros seres de outros planetas que, devido à ignorância do bem, continuam projetando o poder apenas pelo mal. Se pensássemos assim, diríamos que todos os reptilianos são ruins, o que também não é verdade. Compreende? Em todas as raças há bons e há ignorantes. Sim. O que você chama de luz constante? A luz de Deus. Sim, a luz de Deus é constante aqui, vocês é que são cegos. Sim. Sim, o meu planeta é um planeta de paz, onde a natureza é preservada de todas as formas. Temos um alto nível de tecnologia, por isso a nossa vida é muito simples. Nós lá vivemos de energia prânica, mas há momentos em que gostamos, por exemplo, de fazer pão. Gostamos de nos reunir e viver à moda antiga. Claramente não comemos nenhum ser vivo, compreende? Compreende isto? Nossas águas são muito limpas e claras. Temos oceano, temos lagos, rios e regatos. As nossas pedras são cristais em quase todo o planeta e na parte mais básica é de granito. Quando você encosta num dos cristais, a troca de energia é imediata. Quando nós queremos viver com um irmão do reino animal, simplesmente vamos a um campo e emitimos o pensamento, o animal que se afinizar conosco virá até nós e nós coabitaremos até que seja interessante para ambos. Nós temos famílias, nós temos filhos, mas não com a relação física que vocês aqui fazem. Quando dois seres do meu planeta decidem ter filhos, eles apenas geram um campo energético do amor, do chakra cardíaco saem radiações poderosas e do chakra gástrico sai ectoplasma. A formação deste casulo começa a criar o corpo do espírito que quer ser parte desta família e ele se materializa neste casulo. O casulo é mantido, então, num processo de amor, com muitos seres vibrando amor o tempo inteiro, que é o que o alimenta, e ele, quando estiver pronto, abre-se para a sua nova vida. A criança de meu planeta não nasce sem saber falar ou andar, ela já tem autonomia e lembrança de suas encarnações passadas, em poucos meses é capaz de conversar com todos e compreender. As nossas crianças estudam pelo prazer de estudar e aprender, mas não são obrigadas a estudar o que não lhes é interessante. Elas podem escolher, e escolhendo, elas trabalham com interesse em suas matérias. É muito comum que nossos jovens queiram excursionar por outros planetas para fazer estudos avançados. Num planeta como o nosso, não existe apenas uma raça. Nós já vivemos com muitas raças ao mesmo tempo. Somos muito felizes e harmônicos. A música é parte mais importante das artes de meu planeta. Lá, todos os tempos, temos músicas, usamos a música para tudo. O sistema de governo é composto por um triunvirato dos mais sábios e mais bondosos, para que eles possam nos indicar o caminho mais seguro a seguir. Nós não temos dogmas religiosos, mas podemos dizer que somos todos espíritas, porque aqui o que o Espiritismo prega, pregamos nós por lá. Contudo, não há lá o radicalismo que vemos em vocês aqui. Sim. Está tendo muito estudo de ufologia na Terra. Vai haver algum contato, alguma convivência? Sim, com toda certeza. Se vocês não fizerem uma terceira guerra mundial, nós teremos um contato até 2025 já programado. Nós já estamos tendo um contato aqui, não estamos em centros espíritas, é onde mais nos manifestamos. Estamos praticamente em todos os centros espíritas do Brasil, de Portugal também. Nós estamos trabalhando ao lado de vocês, já é o primeiro contato. Vocês só precisam perder o medo e abrir a mente para perceber que algumas pessoas diferentes andam por aqui, compreende? Mas o contato tridimensional só será possível quando a sua atmosfera estiver erradicada dos metais pesados e tóxicos. Nós não conseguimos respirar o que vocês respiram. Se nós trouxéssemos um ser da Idade Média seu planetário para hoje, ele teria pouco tempo de vida, porque vocês respiram veneno puro, comem veneno puro, bebem veneno puro e se envenenam com tantas formas pensamento deletérias. Compreende? Então, para que nós possamos estar entre vocês tridimensionalmente, muita coisa precisa mudar. Se vocês criarem uma catástrofe nuclear, nós não poderemos vir. Contudo, lembrem-se que os vulcões são os grandes higienizadores da atmosfera planetária. Os vulcões compõem novamente a camada de ozônio. Por isso, o que vocês chamam de catástrofes naturais talvez sejam a cura do seu planeta e até o ensejo para que nós possamos fisicamente estar ao lado de vocês. Estamos nos preparando até com modificações genéticas para poder estar ao lado de vocês em breve, em corpo físico. Mas, por enquanto, se viéssemos em corpo físico, nós estaríamos condenados à morte, compreende? Sim. Porque esta foi a terra dos Atlantes. Aqueles que iniciaram terminarão. Era, assim seria. Hoje já não temos tanta certeza. Sim. Sim, isso é verdade. Mas os seres trevosos só se aproximam de pessoas que lhes são afim. A escuridão é lenta, a escuridão é rasa e baixa, ela jamais poderá subir à altura da luz. Então, como lhes foi ensinado com muita sabedoria, orem e vigiem. Se fizerem isso, não temam aquilo que é mal, temam apenas a si próprios. Vocês são aqueles que se predispõem ao bem ou ao mal, compreende isto? Não são os outros que os atacam, são vocês que atacam a si próprios. Sim. Os enteógenos podem ajudar na evolução. Eu não entendi a sua pergunta. Os enteógenos podem ajudar. O que são enteógenos? São plantas como a ayahuasca, a peyote. Bem, eu tenho um parecer pessoal a respeito disso. Na minha opinião, e eu concordo com a minha unidade, tudo aquilo que nos tira da consciência lúcida não tem grande valor. Sim. Tem um ouvinte que está perguntando se os casos de Varginha, Hangar 51, Roosevelt, foram casos verídicos. São casos verídicos. O caso de Roosevelt foi o início do contato do governo oculto com o governo americano. São todos eles verídicos. E os dois intraterrenos de Varginha, que foram levados vivos para os Estados Unidos, sofreram bastante antes que pudéssemos desencarná-los. Sim. É divulgado que o Ministério pretende mandar uma missão tripulada a Marte. Se essas missões ocorrerem com intenções apenas econômicas e militares, vai ser caracterizado pela Federação como um ataque ao sistema solar? Não, porque vocês já tentaram fazer isso com a Lua e nós os rechaçamos. As bases que existem na Lua estão ali para nosso trabalho aqui. Vocês não têm tecnologia suficiente, mas esta missão está sendo programada para bastante à frente. O problema são as crianças que estão sendo treinadas para fazer esta missão de uma forma de lavagem cerebral. Então, isto será retirado e não será permitido. Marte será preservado porque Marte está em plena reconstrução. Sim. Bem, eu compreendo da seguinte forma a sua pergunta. Tem-se que vocês se alimentarem da dor de um irmão, vocês estarão alimentando a doença planetária. Compreende? Percebo, pelo que as unidades têm me falado, que há movimentos para poedeiras. Está certo falar assim, poedeiras? Poedeiras criadas em liberdade podem pôr seus ovos sem sofrimento. E vacas leiteiras criadas em liberdade e ordenhadas com gentileza também, mas isso está muito aquém da loucura capitalista de vocês, não é verdade? Então, os veganos estão mais perto, sim, da verdade. Mas o vegetariano já está um passo. O vegetariano já deu o maior passo, sim, o mais difícil para vocês, correto? Sim. Distonia. É real. Dá pra mudar de faixa. Sim, mas cara, que faixa? Depende muito da intensidade de hertz que cada ouvido ouvirá, compreende? Se estas faixas forem da intensidade 320, você poderá cair ao invés de subir. 440. Não séculos, porque vocês não têm séculos. Para vocês, felizmente, é bem inferior à década. Para melhorar? Ou para piorar de vez. Depende da sua escolha. O Brasil está como está pelas escolhas que fez. Não fez escolhas sábias. Mas, claro, vocês estão colhendo hoje o karma que plantaram. Há um karma que envolve a energia Brasil, compreende? Aqueles que aqui estão vivem este karma. Sim. Você não acha que essa formação de várias etnias que vieram de diversas partes do mundo para o Brasil são um fator positivo no nosso povo? Claro, é o fator mais positivo. Abrir o brasileiro para ser, qual é a palavra? Acolhedor. Abrir o brasileiro para ser acolhedor. No Brasil, tudo é acolhedor. Por isso o Brasil era a esperança de acolhimento para o mundo. Os políticos de várias nações da Terra, eles que estão brigando. E o povo que discorda dessa guerra? Vocês discordam, mas nada fazem. Vocês discordam, mas não vibram. Vocês discordam, mas não agem. Discordar e nada fazer é o mesmo que consentir. Há uma grande força chamada vibração. Reúnam-se para vibrar. Vibrem em prol da paz e vocês verão que a paz acontecerá. Juliana, você está familiarizada com as sementes estelares? Sim. O que são as sementes estelares? Uma invenção de vocês. A Bárbara Marceni, que invenção aqui? Invenção de vocês. Como é que podem haver sementes estelares se vocês são todos extraterrestres? Repito, nós não temos eleitos. Os que vieram, vieram em missão, não são especiais. Nenhum de nós é especial. Sim. Juliana, você acabou de dizer que Marte está em reconstrução. E os outros países do sistema solar? Você sabe qual é o nosso planeta? Perdão. Compreendo. Mercúrio é um planeta já feliz. Ali vivem seres de altíssima evolução. Vênus caminha para ser. Júpiter está se preparando para ser um sol e já tem 9 planetas que são suas luas, da qual destaca-se Europa, que hoje está no mesmo nível que vocês. Saturno é um planeta que está ainda em fase final de felicidade. Urano, Netuno e Plutão são 3 planetas muito difíceis e complicados, porque são habitados por raças que têm tecnologia, mas são bastante hostis. Sim. Se você perguntasse que benefício para nós, eu lhe diria muito pouco hoje. Para vocês, muito. Não ter doenças que os tornem escravos, não ter energia que destrua o planeta, não ter uma forma de vida que nós classificamos como canibalística, seria de muita utilidade para vocês. O contato se dará, como está se dando aqui, primeiro pelo conhecimento, para se quebrar todos os misticismos, e depois pela convivência. Sim. Vocês têm medo de tudo. O principal medo que vocês têm é de perder quem são. Vocês vivem alimentando medos o tempo inteiro. Por isso são agressivos, orgulhosos, arrogantes, vaidosos, e etc, e etc, e etc. Pelo autoconhecimento, pelo aumento da fé, pela consciência plena de que somos todos reflexos individualizados da fonte criadora e, portanto, a perfeição já existe em nós. Por abrir mão do eu em prol do outro, por abrir mão do apego, por abrir mão do que é pequeno em prol do que é grande. Quanto mais você pensar no todo, menos medo você terá, porque você não terá nada seu. Quem não tem nada seu não teme nada. Sim. Muito raramente. A primeira vez que eu estive com a minha unidade, eu estava materializada na casa dela. Mas depois não mais materializei. Não há necessidade. Para nós, a materialização, além de ser perigosa, ela é difícil porque é tóxica, por causa da atmosfera de vocês. Neste instante, o caminho que nós temos é através de canais ou médiums, como você quiser chamar. Sim. Há 2 tipos de híbrido. Há os híbridos que nós trazemos e, portanto, vêm trazer paz e evolução, que são os cristais e os índigos. E há os híbridos do outro lado, que vêm trazer mais confusão. Vocês antes diziam e pensavam que somente a luz é capaz de provocar o processo da reencarnação. Vocês estão errados. Há mais de 15 anos... o outro lado já sabe realizar a reencarnação e tem feito isto sistematicamente, principalmente no Oriente Médio. Existem muitos híbridos. Existem os híbridos da paz e existem os híbridos da confusão. Mas estão aqui e são mais numerosos do que vocês julgam. O seu planeta existe, tem aqui a noite e o dia, a função? Sim, existe. Nós orbitamos um sol. Sim, nosso corpo físico precisa descansar como o de vocês. Sim. Eu li uma vez que o nosso, não sei se o nosso universo todo, mas ele foi formado pela fonte criadora e 7 superuniversos em volta. Isso é verdade? Existem 7 universos, não em volta, mas em paralelos. Paralelos, correção. Sim, é real, são 7 universos. Este é o mais jovem. Não, não necessariamente. Você é filho de um universo e ali você evolui até chegar ao ápice. Não há necessidade de você transitar para outros universos, embora isto não seja impossível. O que seria esse ápice? Retornar à fonte criadora. retornar à perfeição plena. Sim. Não, vocês se formaram assim. Percebe? Compreende? Sim, vocês se formaram assim. Porque vocês acham que foi alguém que fez vocês serem o que são. Vocês fizeram a si próprios. Vocês criaram a si próprios. Não, isso está em vocês. Isto é vocês, isto é o seu DNA. Você fez assim. Ninguém fez você má. Você se fez má. Ninguém faz você boa. Você se faz boa. Compreende? Compreende? Vocês falam como se houvesse uma determinação de quem nasce na Terra, coitadinho, vai ser hostil e primitivo. Não, vocês nascem na Terra porque são hostis e primitivos. Não o contrário. Compreende? Em minha raça, ainda existe, em muitos de nós, uma sequela de mal. Por isso não somos perfeitos e longe estamos da perfeição. Nós ainda nos provamos. Nós ainda tememos cair. Compreende? Então, se nós somos bem avançados em comparação a vocês e somos planárias em comparação a Jesus Sananda, imaginem vocês. De forma alguma, a individualidade é preservada quanticamente. O que acontece é que você deixa de ter a desnecessária egoica finalidade individual. Eu não sei o que é, vocês precisam. Podemos continuar só mais um pouquinho? Sim. Correto, você é o que a sua afinidade faz. Você é o que você cria quanticamente em seu redor. Se nós fizermos importância para esses noticiários que estão aí toda hora, muita gente acha que é importante que é atualizado, nós referemos a vibração, né? Veja, você está dizendo que é melhor não ter o conhecimento. Eu digo o oposto. Tenha o conhecimento, mas não se contamine com ele. Tenha o conhecimento para lutar contra o mal. Correto, este é o caminho. Sim. Alguns atritos absolutamente desnecessários, algumas atitudes de rebeldia. Para nós, como vamos colocar, quando nós nos zangamos com alguém, é para nós uma vergonha muito grande. É bem diferente do que vocês aqui consideram. Se alguém ficar zangado ou elevar a voz em nosso planeta, é uma vergonha muito grande. Eu quero apenas parar por alguns instantes para a unidade poder descansar um pouco. Então, 15 minutos é suficiente. Então, 15 minutos é suficiente. Saudações. Bom, então, um alô aqui da Casa do Consolador para os amigos da Rádio Vivência Espírita. Um grande abraço para vocês. Aqui está uma confusão que vocês não têm noção. E aí vocês estão bem mais tranquilos, viu? Tomara que a gente possa se encontrar muitas vezes para vocês ouvirem a Sheliana. Mandem suas perguntas, ela vai ter prazer em responder. Saudações. Vamos continuar. Sim. A senhora sabe se o homem esteve efetivamente na Lua? Sim, esteve efetivamente na Lua. Por que vocês dão tanto valor a títulos? Sabe, quanto mais a gente evolui, menos a gente dá valor a títulos. Porque, na verdade, somos todos exatamente um só. Compreende? Honramos ao outro não pela forma como o tratamos, mas pela forma como o sentimos. Sim. Não, o nosso céu é lilás e a rosa. Lilás e rosa. O mar é turquesa. Sim, é lindo. Mas nós temos muitos tons que vocês aqui não têm. Estou aproximando para vocês os tons, para que vocês compreendam. Por causa da proximidade dos sóis, nós temos muitos sóis. Somos dois sóis. Sim. Então, as estações para nós são amenas. Não, não existe. Mas sim, temos neves, porque temos altas montanhas. Eu gosto muito das neves. Sim. O universo mais antigo tem apenas energia. Sim, como o universo vai crescendo, o que acontece são fusões de galáxia, até que chega um momento, você tem tudo passado para dimensões muito altas. Não há mais nada físico tangível. Sim, sim, existe. É quântica. Podemos colocar, sim, uma clave, uma oitava inteira. É uma clave inteira. Como, por exemplo, vocês têm aqui a clave de Fá e a de Sol, não tem? Então, digamos que o universo seja Fá e o próximo seja Dó. Compreende? Correto, ela é diretamente proporcional à consciência que o cria. Sim. Muito fácil. Nós meditamos. Meditamos. Meditamos em busca de respostas. Para nós, não temos vergonha de ver nossa sombra. Aceitamos a sombra como parte de nós mesmos. Porque senão ela não diminui. Compreende? Sim. Sim, este projeto é feito pelo governo oculto. Afastem-se dele. Sim. Sim. Você que está em pé. Eu não consigo entender o que você fala. Pode se aproximar, por favor? A unidade precisa de lubrificação para as cordas vocais. Sim, a unidade precisa de água. Pois não. Quem faz a arte boa e ética e estética, sim. Porque há muita arte que não é boa, nem ética, nem estética. Sim. Você falou a respeito de como funciona no seu planeta a geração de filhos, que é diferente da nossa através do sexo físico. Eu queria saber qual é a sua visão a respeito do que é muito praticado aqui na Terra, que é o sexo físico sem a intenção da procriação. E, já emendando, eu queria também te perguntar a respeito do comportamento homossexual. Bem, posso responder a pergunta 2 primeiro, que é a pergunta 1? Só planetas inferiores dividem macho e fêmea. Planetas superiores compreendem bissexualidade. Porque o espírito não tem sexo. Vocês aqui se rotulam. Para nós isto não existe mais. Compreende? Nós não compreendemos amor ligado à forma física. Amor é alma. quando almas se encontram, amor é honesto. Compreende? Então, para nós, não tem qualquer tipo de julgamento sobre o tema, porque ele nem sequer é considerado. Compreende? Quanto à pergunta 1 que você fez, nós vemos como uma necessidade de uma raça hostil e primitiva. Eu não sei chupar isso. É melhor isso. Já é o suficiente. É muito difícil. Hábitos estranhos. Sim. Fale. Correto. Não há limite, porque os universos confluem entre si. E a extensão é a extensão da fonte criadora. Portanto, são ilimitados. Sim. Digamos assim, parentes de todos nós. Sim, as pirâmides do Egito foram feitas pela raça felina de Sírios, Beta. São provenientes de raças venusianas. Sim. Assim como os maias e os rupes. Sim. Bem, lá nós não precisamos de médiuns para ver o plano espiritual. Mas temos médiuns que chamamos de anciões, que traduzem comunicações de espíritos de enorme evolução, como Maria, por exemplo. Recentemente, tivemos a alegria de Chico Xavier ir nos visitar. E ele gostou bastante de lá, mas disse que prefere aqui. Também Bezerra de Menezes por lá andou. Também fez um trabalho muito bonito, porque não há doenças em meu planeta. Nós nos preparamos para trabalhar com raças doentes através de professores, e Bezerra foi dar aulas sobre a fisiologia da Terra. Também muito querido amigo de todos nós. Sim. Não. Muitos animais são seres ovoides em retrajetória evolutiva. Muitos são almas mais toscas que despertam deste modo. Mas os seres, mesmo os animais que aqui estão, estão na Terra por plena afinidade. Você não sai de um planeta de onde você é evolutivo primário antes de você atingir o reino da consciência do hominal, compreende? Depois do hominal, você transita por outros planetas. Acontece de pessoas do planeta Terra reencarnar no seu planeta? Não, vocês não têm quanto um energético para isto. Quem sabe um dia. Sim. Tem outras unidades novas, vidas paralelas? Não, existem sim. A mônada se divide em muitos universos. Sim, vocês aprendem mutuamente. Cada mônada é composta por vários fractais. A mônada é um fractal. E ela pode manifestar-se em mais de um universo simultaneamente, em níveis paralelos de consciência. Claramente um ajuda o outro. Sim, sim. A física quântica é o que existe de mais avançado em seu planeta. Correto. Existem universos paralelos. Correto. O que eles chamam de imagem espelho são as projeções dos planos que vocês chamam de espirituais. E nós utilizamos os buracos de minhoca para nos movimentar por esta galáxia e por este universo. Sim. O que eu posso lhe dizer é que existem grupos karmas e você reencarna no grupo karma quantas vezes for necessário. Seja isto uma família ou não. Sim, sim. Você, sim. Como vocês meditam e se há alguma técnica que vocês poderiam ensinar? Como ensinar a uma criança de 3 anos ficar quieta? Nós temos disciplina mental, nós temos paz interior. Então, nossa técnica de meditação é muito simples. Basta que nós estejamos em contato com o meio que mais nos traz equilíbrio. No meu caso, é a água, por exemplo. O que eu posso aconselhar vocês, embora aconselhar não seja bom, mas uma opção de tentativa é vocês estarem tranquilos, relaxados, com exercícios de aprofundamento respiratório e permitirem que a mente de vocês pule e brinque o quanto for capaz. Aí, quando ela serenar, você entra em estado meditativo. Não forcem a sua mente, deixem que ela pegue no sono. Sim. Sim, tem a morte física. 400. Sim. Nós somos mais válidos. Sim. Sim. Não. Muitas mônadas vegetais jamais evoluirão se castrarem as fêmeas. Contudo, é terrível o que passam. Então há que se ter o caminho do meio. Compreende? Vocês, neste momento, estão completamente despreparados para amparar os animais. Você tem visitado ou estado de civilizações dentro do planeta? Apenas uma vez. Estive apenas uma vez em contato com Erx. Elas existem? Sim, existem. Apenas uma vez. Sim. Sim. Sim, este vírus é de laboratório humano. Não, não é o único responsável pela microcefalia. E o caos atua para a ordem. Estes que nascem nestes corpos microcefálicos são espíritos que estão encarnando de modo compulsório, porque o tempo agora é muito curto e o volume de espíritos que precisa encarnar de modo compulsório é grande e estão se aproveitando todas as oportunidades. Não é apenas na América Latina, Latina, que estão encarnando microcefálicos. Compreende? É necessário, o tempo é curto. Muitos para encarnar numa tentativa de depurar, para não se perder. Sim. Absurdo. Boa parte dos cânceres e dos Alzheimer e demências senis advém dos transgênicos. Querem sobreviver? Não comam, não bebam e não respirem. Posso lhes dar um conselho? Agora é conselho, como terapeuta. Os alimentos crus são os ideais. Se vocês conseguissem viver com os crus, vocês estariam bem melhores. Sim. A primeira vez que eu ocupei o corpo físico da unidade, eu percebi a solidão que vocês vivem. Porque os nossos corpos conseguem, em meu estágio evolutivo, uma troca de energia pelo simples aproximar dos campos áuricos, uma vez que nós não nos escondemos. Este egoísmo ou egocentrismo, na verdade, a energia centrípeta faz com que vocês caminhem para dentro porque vocês têm muito pequeno quantum. E quando é pequeno quantum, vocês têm que estar muito centrados em si próprios para manter o equilíbrio de todos os corpos multidimensionais. Compreende? Isto só se vai quando a consciência se expande para o desapego pleno. É o único caminho. Nós aprendemos isto. Nós começamos a nos desapegar, porque se não assim fosse, não teríamos sobrevivido. Eu temo que vocês terão que passar pelo mesmo para aprender, porque tenho as lembranças bem claras do que foi aquele tempo. Compreende? Sim. Da frequência vibratória. Veja, você pode fazer o seu melhor, mas você depende de quanto aquele que se destina a receber está aberto para receber. Compreende? Faça sempre o seu melhor, mas o outro é que dá a cota do que pretende receber. Sim. Sim. Sim. Estou dando chance aos que ainda não perguntaram. Sim. Muito interessante sua pergunta, porque no dia em que a Confederação conseguiu chegar na paz, vencendo a Guerra de Orion, nós chamamos aquele dia de Dia do Sol Nascente. Este dia é comemorado em todos os planetas confederados com muitos abraços, com muitas flores, com muitos perdões. Compreende? É o momento de maior iluminação de almas que eu conheço em nossa galáxia. Não podemos falar de um dia de comemoração do nascimento da grande estrela, porque a grande estrela não nasceu em todos os planetas, mas é a referência para todos nós. Vocês aqui o conheceram por poucos 36 anos e algumas semanas. Nós o conhecemos por milênios. Então, quando é possível ouvi-lo, sempre paramos o que for necessário para fazê-lo. Mas não temos uma data comemorativa para ele. Existe a data galáctica do Sol Nascente, que foi quando terminou a Guerra de Orion. E a paz voltou. Certo? Sim. É real. Neste híbrido chamado Homo sapiens, que é vindo do Erectus com os nibiruanos, encarnaram os capelinos. Sim, teria que ser assim para que os capelinos não fizessem aqui o que fizeram lá. Passado algum tempo, fizeram aqui o que fizeram lá. Muitos dos capelinos estão aqui hoje. Sim. Nós não temos doenças. Quando nós não temos nada mais para dar ao meio, nem ao meio para nós, nós decretamos o fim desta existência. É simples, porque nós sabemos que não existe a morte. Nem temos apego. Ficamos alegres quando chegamos, ficando alegres quando partimos. Compreendemos. profissional de saúde, não porque não há doença, mas existe uma categoria chamada terapeuta, que é aquele que acolhe, não importa qual. Compreende? Última, duas perguntas. Sim. Para o plano espiritual do meu planeta. Sim. Que vocês se desapeguem primeiro das materiais, depois das emocionais. São as mais difíceis. Esta é a sugestão. Vocês usam muito pronomes possessivos. Nós aprendemos a não usá-los. Não é? A minha convivência com vocês já me fez dizer 3 vezes meu planeta. Então isso importa porque não é meu. Transito nele há alguns milênios, mas não é meu. Então, quando vocês compreendem que só possuem a si mesmos, o desapegar é fácil. Vocês possuem todos, menos a si próprios. Vocês não percebem que possuem a si mesmos. Vocês não percebem que são donos do seu tempo. Vocês não percebem que são donos de uma estrutura multidimensional de corpos. E vocês perdem tempo desesperados porque não conseguem pagar contas de coisas que vocês não precisavam comprar. Sim. Última pergunta. Você? Sim. Bem, já estão encarnados 3 grandes em Brasil. Manuel, Eurípides e um terceiro que vocês não conhecem porque não é daqui, mas foi muito importante, chamado Albert Schweitzer. Vocês são otimistas. Bem, agora eu peço que venha trabalhador para explicar. Quem vem, trabalhador, para explicar o tratamento? Quem vem? Margarete, você pode? Margarete? Ela foi embora? Eu quero pedir um favor a você. Pode prestar atenção. Pode fazer Hai Li Li, Hai Low. Essa música... Eu quero que vocês todos aguardem, porque nós precisamos hoje muito gerar bolha rosa de alegria para amparar desencarne grande que aconteceu. E esta música produz energia de alegria e expansão do chakra cardíaco. Vocês não sabem a dor deste planeta. E são, portanto, felizardos. Nós que daqui não somos e não choramos porque sabemos que tudo está certo, temos muita tristeza em nosso coração pela dor de muitos de vocês. Hoje eu peço a vocês que possam nos ajudar a amparar os vegetais, minerais, animais e homens que no Triângulo de Mariana morreram e vão morrer ainda por muito tempo. Vamos pedir a vocês que neste instante, cantando esta música alegre, honrem aos irmãos dali para que nós possamos, de alguma forma, salvar aqueles rios, salvar aqueles peixes, salvar o oceano, salvar os índios e salvar os irmãos vegetais que ainda estão vivos ali, ao plâncton, às bactérias. Vocês podem nos ajudar? Vocês, fechando os olhos uns segundos, talvez sejam capazes de sentir um ligeiro arrepio em seus braços e costas, e aqueles que sentirem saibam que há um extraterrestre a seu lado, o seu companheiro, porque muitos de vocês são nossos contatados e queremos hoje trabalhar com vocês um projeto único, o primeiro projeto nosso como família cósmica de ajudar a restaurar a vida aonde plantaram a destruição da morte. Então quero que todos brinquem e cantem muito com a alma daqueles que compreendem a alma da Terra. Eu, em nome da Confederação, agradeço o carinho e a atenção. Saudações. Então vamos fazer a nossa parte com Railine. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz. Então vamos viver essa alegria. Quero ver todo mundo em pé, dando um abraço, um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para compartilhar de uma boa vibração. Eu vivo a vida cantando, Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas rodas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Por isso é que sempre contente estou, Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Vamos cantar! Eu vivo a vida cantando, Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Por isso sempre contente estou, porque o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz. Por isso é que sempre contente estou, Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Mais forte, eu vivo. Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Lindo! Pessoal, a gente quer agradecer ao pessoal que veio de Sorocaba, veio de todos os cantos. Que Deus permita que todos nós tenhamos um Natal de muita paz, muita luz e muita iluminação. Sem carne na mesa, se for possível, se não lhes violentar, mas se puderem, pensem nisso. É uma opção diferente de Natal, né? Que Jesus a todos abençoe no ano que vem, que possamos estar juntos muitas vezes. Agora a gente vai explicar o tratamento, tá? Peraí. Boa noite, pessoal. Por favor, atenção de vocês. A gente vai entregar, daqui a pouquinho vai chamar no microfone para poder entregar para vocês os tratamentos. Basicamente, a Sheliana passou 3 tratamentos para alguns, para outros 2 e assim por diante. Mas eu vou explicar os 3. Está tudo escrito, mas para vocês poderem ter uma visão do todo. Para quem foi passado cirurgia, as cirurgias serão feitas à distância, a não ser para alguns pouquíssimos casos que foi dada uma ficha de cirurgia grande e que tem a data marcada, agendada para o dia 18 de janeiro. Quem tiver a cirurgia numa ficha grande, agendada para 18 de janeiro, fará a cirurgia aqui na Casa do Consolador, no retorno das atividades. Precisa chegar às 18 horas, no máximo, aqui na casa, vir vestido com roupas claras, fazer uma boa alimentação no dia, sem carne, principalmente, sem bebida alcoólica, sem cigarro, e procurar manter a calma, a serenidade nesse dia. Para os demais, quem receber cirurgia no período de dezembro de hoje até o dia 18 de janeiro, até o dia 17 de janeiro, na verdade, essa cirurgia vai ser feita à distância, espiritualmente, pela corrente médica da casa do doutor espanhol. Então, aqui, vocês vão fazer essa cirurgia nas suas casas, se estiverem viajando nos lugares onde vocês estiverem, tem todas as orientações de como vocês precisam preparar o ambiente, como vocês precisam se preparar para a realização dessa cirurgia. Então, o básico é que ela vai ser feita à distância, espiritualmente, e não pela Sheliana, pela corrente médica da casa do doutor espanhol, porque ele faz cirurgia à distância. A Sheliana não faz cirurgia à distância, porque ela atua no nível atômico, física mesmo. A cirurgia não tem como ser feita à distância. Outra questão que vai ser feita, inclusive para todos os que receberam cirurgias, é a preparação. Essa preparação precisa ser feita por todos os que receberem diariamente, de segunda a sábado. Temos 2 tipos de preparação, que tem aqui a explicação de como vocês vão fazer, que é a preparação de bruços, quando você se deita de bruços, e a preparação de costas, quando você se deita de costas com a barriga para cima. Então, quem por acaso receber os 2 tipos de preparação de acordo com a cirurgia espiritual que vai ser realizada, de acordo com o órgão que vai ser trabalhado, pode acontecer de ter os 2 tipos. Se tiver os 2 tipos, vocês vão alternar. De segunda, quarta e sexta, vocês farão primeiro a preparação de costas e de terça, quinta e sábado a preparação de bruços, conforme as instruções que vocês vão receber. Importantíssimo fazer a preparação para que tenha um bom resultado no tratamento de vocês e que a cirurgia seja feita com sucesso, tenha o resultado que vocês esperam e que precisam. E um outro, terceiro tratamento que vocês vão receber, eventualmente, não são todos, é a ficha de desobsessão, um tratamento de desobsessão que deve ser feito aqui na casa, ao sábado, sempre ao primeiro e o terceiro sábado de cada mês, a partir do ano que vem. Então, a partir do dia 23 de janeiro, a gente já tem essa preparação, esse trabalho aqui na casa, e tem toda a orientação. Importante que vocês vão precisar chegar aqui no sábado, dessa primeira vez, no máximo até as 13 horas, porque é feita uma triagem, vocês vão passar também por essa triagem com os freis, e para já se prepararem, para depois ficarem aqui presentes para ouvirem o evangelho, iniciar o tratamento de vocês. Então, basicamente é isso. Tem todas as explicações nos papeizinhos aqui, vocês vão poder ver, e as fichas vão ser entregues no salão. Tá. Outra coisa que todos vocês receberam e que é importantíssimo é a água fluida. Não confundam com a água que vocês vão utilizar na preparação. Ela vai ser fluidificada também, mas além disso, vocês precisam preparar uma água fluida para ir bebendo ao longo do dia, todos vocês. Então, aqui vai ter a fichinha também explicando como é feito. É um processo muito simples, vocês só precisam utilizar água filtrada, ou em uma jarra, ou em uma garrafa destampada. E aqui tem toda a explicação também. É importantíssimo que vocês façam. É isso. Gente, quem quiser ouvir a palestra de hoje da Sheliana, pode acessar o site vivenciaespirita.com.br, que lá estará a gravação do dia de hoje, tá bom? Quem quiser passar para amigos e tudo mais. Muito obrigada a todos. Quem precisar pegar ficha no salão do lado, um beijo no coração e até uma próxima.